saudade. Um beijo inesquecível de um amor de verdade. É tudo que eu preciso agora pra alegrar meu coração. Um caso mal vivido é mais que frustração. Não ser correspondido aumenta a solidão. Aí quem tá amando chora, chora por sua paixão. Vamos beber. W4 Hilux do Coroa. Faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora vou voltar os meus amigos pra farra, pro bar. Meu motivo pra mudar acabou de acabar. Ah, ah, ah.

nova do Safadão, ao vivo em Maceió. Eu curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Pode se estressar, fala com a minha mão, vai. Fala que cadê a mão? Fala que cadê a mão? Que hoje eu tô sem paciência. Esse outro lado, vai, vai, vai. Fala que cadê a mão? Fala que cadê a mão? Que hoje eu tô sem paciência e não quero. SW4, Raimundos do Coroa. Hoje eu acordei, peguei meu telefone, vi suas mensagens apaixonadas. Ontem também eu mandei várias pra você. Infelizmente as minhas não foram enviadas. Por coincidência as suas foram iguais às minhas. Em uma delas se sentia tão sozinha que era impossível em um minuto me esquecer.